dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego. Começamos mais um programa Prato Cheio, realizado pelos alunos do sexto período da graduação de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Laís Alves e estou aqui com Melissa Moser, também aluna de nutrição. Bom dia, Mel. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Hoje o tema abordado durante o nosso programa será a saúde da mulher. Isso mesmo, nossa querida ouvinte. Em homenagem ao Dia das Mães que está chegando, resolvemos realizar um programa especial para vocês. Bom, vamos começar dando dicas valiosas. Que tal anotar no seu caderninho? Primeira dica, hidrate-se. Beba aproximadamente 2 litros de água, pois isso faz bem à saúde e à beleza. A água regula as funções do organismo, hidrata a pele e cabelos, evita pedra nos rins e controla a saciedade, além de outros benefícios. Segunda dica, evite o consumo abusivo de açúcares, balas, doces, sorvetes, chocolates e refrigerantes. Além disso, também evite alimentos fritos. Prefira grelhar, assar, cozinhar ou refogar. Evite também os embutidos, como mortadela e presunto, e aumente o consumo de cereais integrais, como aveia, linhaça e farelo. Mel, vamos falar um pouquinho sobre beleza? O que você tem para dizer para a gente? Olá, bom dia, pessoal. Vamos falar, sim, um pouquinho sobre beleza. Vamos envolver pele, cabelo, assunto que não só mulher, mas todo mundo ama. Você sabia que o que você come também pode ajudar a aumentar mais ainda a sua beleza? Pois é, na pele. Para a gente ter uma boa pele, consuma alimentos ricos em fibras, que auxiliam o bom funcionamento intestinal e também vão contribuir para eliminar toxinas pelo organismo, ou seja, aquelas coisinhas que fazem mal a gente. Evite também alimentos gordurosos e frituras em geral, pois eles vão aumentar ainda mais a oleosidade da sua pele e que vai favorecer o surgimento de acne. Então, para garantir uma pele saudável, consuma alimentos ricos em vitamina A, vitamina C, vitaminas dos complexos B e zinco. E onde é que eu vou encontrar isso? Pois bem, na goiaba, na laranja, no brócolis, sementes e carnes em gerais. E o que é que eu posso fazer para evitar cravos e espinhas indesejadas? Pois é, a alimentação ela pode sim influenciar, aumentando mais ou diminuindo esse problema. Então, uma dieta de alimentos que aumentam a glicose no nosso sangue pode sim favorecer ao surgimento desses males. Então, é bom a gente comer alimentos que têm baixas concentrações de açúcar no seu interior. E sobre o cabelo, né? O que é que eu posso fazer? Dois males que acometem nosso cabelo é queda intensa e cabelos quebradiços. E o que é que a gente pode fazer? Consumir alimentos integrais, por exemplo, aveia, centeio de cevada, arroz integral, frutas, legumes, até a soja e leites e seus derivados. Ou seja, uma alimentação rica em vitamina A, B e zinco é fundamental para manter a saúde não só dos nossos cabelos, mas também da nossa pele. Ou seja, cuide da sua beleza, mulher. Seja saudável. Agora vamos voltar um pouquinho para a Laís Alves e ela vai falar um pouco sobre o climatério. E aí, Laís? E aí, o que é climatério? Você sabe? Então, o climatério pode ser definido como um período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva. Inicia-se em torno dos 40 anos de idade e termina lá para os 65 anos, durante o qual ocorre o período chamado menopausa. Com certeza, a maioria de nossos ouvintes está passando por essa fase ou próxima de passar. Pensando nisso, resolvemos orientar vocês a como passar melhor por essa fase e ter uma saúde melhor. Então, esses sintomas são bem chatos, né? E atrapalham no nosso dia a dia. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre a alimentação e como ela influencia nesse período. Bom, o ideal é consumir alimentos ricos em gorduras boas e pobres em gorduras ruins. Quais são os alimentos ricos nas gorduras boas? Azeites, peixe e sementes oleaginosas, como castanha, amendoim. E quais são os alimentos que contêm gordura ruim? Carne vermelha, mortadela, é isso mesmo. Além disso, o ideal é reduzir o consumo de açúcar e sal. Isso porque eles estimulam o desenvolvimento de diabetes e pressão alta. É isso aí, mulher. E agora vamos falar um pouco sobre outra doença que é muito prevalente, o câncer de mama. Pois é, vamos falar agora sobre essa doença que está cada vez mais presente em todas as partes do Brasil, mas não só aqui no Brasil não, hein? O mundo também é acometido por isso. E será que a alimentação vai influenciar no aparecimento do câncer de mama? Bom, De uma maneira geral, os hábitos alimentares podem sim contribuir para esse aparecimento. E de que forma isso pode acontecer? Através de uma alimentação rica em gorduras ruins, ou seja, gorduras saturadas, geralmente são de origem animal. Alto consumo de açúcar, sal, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Mas o que são eles? As mortadelas, as salsichas, tudo isso. E claro, é importante salientar que o sedentarismo, ou seja, a não prática de atividade física, a genética, ou seja, o que as nossas células têm, e fatores ambientais, ou seja, onde a gente mora, o que contribui para isso, também estão relacionados com o surgimento do câncer de mama. Por outro lado, uma alimentação balanceada pode prevenir este tipo de câncer. Logo, alimentos ricos em ômega 3, como peixes, oleaginosas, sementes de chia, fibra, as leguminosas, aveia e cereais, vitaminas, antioxidantes como A, C e E, vem demonstrando que ajuda nessa prevenção. Além disso, ter uma alimentação variada, ou seja, rica em diferenças em vegetais, frutas, grãos integrais e sem excesso de gorduras ruins e praticar atividade física pode ajudar a evitar esse câncer. Já após o tratamento, tipo, se você foi acometido, foi tratado, o que é que a gente pode fazer? Então, depois desse tratamento, a gente também deve seguir essas recomendações citadas anteriormente. Então, cuidar da alimentação, praticar atividade física, buscar manter o peso adequado é essencial para recuperar a saúde e prevenir o retorno não só do câncer de mama, mas também o desenvolvimento de outros tipos de câncer. Então, para a gente ficar consciente sobre esse assunto, é necessário e importante fazer o autoexame, aquele onde a gente toca as mamas para verificar se existe algum nódulozinho. E também realizar exames preventivos, como a mamografia, que se tornam aliados nessa prevenção. E que, quando descobertos no início, as chances de cura são ainda maiores. Então, vamos lá. Agora, Laís, me fala um pouquinho sobre a anemia. Sim, a anemia. A anemia é uma doença que é muito comum nesse grupo que somos nós mulheres. Bom, a anemia ela é causada por um baixo consumo de alimentos ricos em ferro. E quais são os principais sintomas da anemia? Palidez na pele, cansaço, sonolência, perda de memória, fraqueza, tontura e dores musculares. Como combater a anemia? Como eu já falei, consumindo alimentos que contenham mais ferro. E quais são esses alimentos? Fígado, carne, carnes brancas e também a carne vermelha, gema de ovo e também vegetais verdes escuros, como couve e brócolis. Uma curiosidade é que a beterraba ela não é fonte de ferro. Apesar dela ser rica em várias vitaminas e minerais, a quantidade de ferro dela é muito baixa. Então, para você, gravidinha, que acha que tomar suco de beterraba vai ser uma fonte muito boa de ferro, é melhor consumir um suco de couve com laranja, por exemplo. Mas não deixe de consumir o suco de beterraba, afinal, ele é rico em frutas, ele é rico em vitaminas e minerais. Ah, uma dica. A gente tem que avisar também sobre a feirinha orgânica, que acontece todas as quintas-feiras, das 6 às 12 horas no SIS. Lá você pode encontrar beterraba, couve, tudo que a gente falou aqui alimentos, em relação aos vegetais. Isso, alimentos, boas fontes de zinco, entre outras coisas. E para finalizar, que tal pegar novamente o caderninho que a gente pediu e anotar ainda cada vez mais dicas de belezas e estéticas, antes que o programa acabe, não é mesmo? Nas unhas. Para a gente ter uma unha saudável, a gente deve fazer o quê? Consumir alimentos ricos em proteínas, como carne vermelha, aves e peixes e ovos, sempre moderadamente. Ou seja, não adianta excesso para melhorar a unha. A gente vai piorar a saúde se fizer isso. Também é importante comer alimentos ricos em cálcio, como leites, queijos, frutas, verduras verdes escuras, leguminosas e cereais integrais. E a celulite, né? A tão temida celulite. Uma vida de sedentarismo, fumo, alimentação rica em frituras, bebidas alcoólicas e embutidos podem levar à obesidade, aumentando assim a flacidez e celulites. Por isso, consuma uma dieta rica em nutrientes, frutas, legumes e fibras, que aí a gente vai ter um pratinho muito cheio de nutrientes e muita água. Então, para a gente ter essa alimentação aqui, passa na feirinha orgânica. E por fim, vamos lá, anotem essas dicas. Faça um planejamento semanal de suas refeições e atividades. E sobre o sono, seria bom a gente dormir em torno de 8 horas. Mas se não consegue, vamos tentar pelo menos aproximar esse valor. E de nada adianta apenas inserir determinados alimentos na dieta se essa mudança de cardápio não for acompanhada de uma mudança em toda a rotina. Então, por fim, a dica mais valiosa é comer comida de verdade, sem modismos, sem restrições desnecessárias, fazer uma reeducação alimentar individual e, para isso, é importante sempre procurar um profissional habilitado que possa fazer um tratamento adequado. Agradecemos a todos os ouvintes e até o próximo programa. E, claro, não esquecer, feliz Dia das Mães, ouvintes, não é mesmo, Laís? Feliz Dia das Mães a todos que estão nos ouvindo. Bom dia!